nacional. Chama o pop e um exército na Noia Federal. Que nem o tanque de guerra vai dar lá a minha voz. Vou comer paralelo em forma de rap é nóis. Vim de poucos moleque pobre, mas vamos ter que perder. Pro mundo que tem não compra drama, vai vender. Porque o reino labirinto que não tem saída. Pra cima de muito moleque da periferia. E que agora eu queria tá curtindo a minha lombra de rolê com meus filhos nas ruas da Disneylândia. Minha casa, meu carro sem arrojo financeiro, suave sem neurose, eu penso nisso o tempo inteiro. Mas sou vítima de um sistema capitalista injusto e ao mesmo tempo réu por escrever meu discurso. Depois de um resumo eu passo limpo e vou pro estúdio. Ponto com ponto 40 e que os vermes fica puto. Só porque não aguento mais tanta patifaria topo e também não quero mais ver morrer moleque de 14. Vítima de assassinato, acerto de conta guerra por causa de caxanga ou de dívida de pedra. Não consigo entender o porquê de tanta ganância, capaz de fazer várias crianças perder a infância, atravessar pro outro lado do espelho, fazer o sonho de seus pais virar um pesadelo. Eles que achamos dobra, a força nacional. Chama o golpe no exército, a Noia Federal. Que nem o tanque de guerra vai calar a minha voz. Vou poder paralelo em forma de rap é nóis. Vim de poucos moleque pobre, mas vamos ter que perder. Pro mundo que tem não compra drama, vai vender. Porque morrer no labirinto que não tem saída. Pra cima de muito moleque da periferia. Viciada, deixa a casa com as crianças mal cuidadas. Saiu cedo, voltou tarde, alcoolizada, drogada. Faltou café, almoço, lanche e janta pras crianças. Com fome e revoltados, vendo o crime a esperança. O efeito do álcool ou da droga nem se assusta, sabendo que um filho seu morreu de paulada na nuca. Cabeça arrancada por 15 real na boca. Aonde o pó e a pedra faz pivete e marca a touca. Menina engravida, doidona de rupinol. No frevo rasga tanga, malandro passa o cerol. E o maior enigma é descobrir quem é o pai. Com certeza esse é mais um feto que pro esgoto vai. Entre a cruz e a espada, a mina sem solução. Prefere o feto morto do que o filho nos fundão. Indiciado por roubar e queimar o playboy vivo, pra saciar seu vício ou alimentar seu filho. Eles que achamos dobra, a força nacional. Chamou golpe no exército, na Noia Federal. Que nem o tanque de guerra vai calar a minha voz. Vou poder paralelo em forma de rap é nóis. Vim de poucos moleque pobre, mas vamos ter que perder. Pro mundo que tem não compra drama, vai vender. Porque morrer no labirinto que não tem saída. Pra cima de muito moleque da periferia. Sobre amanhã não sei, mas aí deixa baixo. Ter confiança em Deus é o viver, isso que eu acho. Andar certo no certo, não querer dar o ar desperto. Não jogar pedra em teto, de vidro é o dialeto. Ser sangue bom com todos, evitar as tal de guerra. Que 90% dos casos termina em tragédia. Quando a noite cai, mais um cara perde a vida. Rotina das perifas, então protejam-se famílias. Um gatilho puxado faz estragos, é o contrário. A gente tenta amenizar com esse nosso vocabulário. Ah, nosso retrato, nossa cultura é fato, real e comprovado, mesmo com rap censurado. Eis o revide a quem da gente fala mal. Diz que favela é indústria de puta e de marginal. Altos burro, boy empenado, boy cu de favela. Cuspindo, humilhando, satirizando, que merda. Quanto mais conheço o ser humano, mais gosto dos animais. Que não tem maldade ou consciência do que faz. Bem-vindo ao mundo de quem não se conforma apenas com migalhas. Nem se omite frente a frente com problemas. Meu habitat natural tá se deteriorando, desmoronando em pedras, em pó se transformando. Entre rosas e espinhos, prossigo minha correria. JS, eu sou mais uma cria da periferia. Menos que achamos bota, a força nacional. Chamou o golpe no exército, a Noia Federal. Que nem o tanque de guerra vai calar a minha voz. Vou poder paralelo em forma de rap é nóis. Vim de poucos moleque pobre, mas vamos ter que perder. Pro mundo que tem não compra, não vai vender. Porque morrer no labirinto que não tem saída.